Queríamos verificar junto ao TLS, assim que o pagamento da cópia. Ok, não escuta então para quanto possível cópia. Entendi. Federal 9970, verificamos aqui, seu plano Costa para 1050. Então, 1050 alterado. Tá ok então. Obrigado pela exposição. Tenho 5975, temos a aeronave Boeing da Chicago, que está finalizando o pushback no setor. Após a liberação do setor da mesma, será autorizado o pushback. Pronto? Gente, mas se você ingressar no pátio, tem que entrar em contato junto à sala S, ok? Prossegue então o táxi até o pátio 5, a estação na frequência livre. Índia autorizado para Tierra November Índia Papá, o plano Yankee via autoplano muda para visual e coral para 085, inicialmente 080. Decola da pista 17, primeira curva direita, efeito saída coral, transponder 5021, frequência do controle Salvador 119.935. Apenas confirmando a mudança de plano no fixo coral. Correto, Romeu com Índia, confirme pessoas a bordo. Gente, Romeu com Índia, para acionamento de táxi, semi-torre em 118.95. Funcionamento é a critério, se não pronto para o taco. Semitor em 118.95, ajuste 1019. Ok. autorizar o táxi via pátio principal, Índia e Alfa. Ponto de espera da 10, chama torre 118, decimal 95, ajuste 10019, Alfa 6530. Rio 5975, o Boeing da APSA Cargo está iniciando o táxi agora. Coordene com a equipe de solo para, se possível, realizar o feedback com segurança. Chame táxi. Temos coordenado, chamarei para o táxi. Paz, hotel, meu bom. Oi, bom dia, APSA 5770. 570, linha decola, pistão no zero, ventando 40 graus com 4 gás. Livre, alinhar e decolar, pistão no zero, APSA Cargo 6570. O hotel, meu Golf, já se encontra pelo solo, está quase na bolsa. Tente, Golf. Livre da intercessão, reporte para ingressão no 7, como é com isso? Livre da intercessão, reporte para a ingressão do 7, viu? Autorizado o táxi para o ponto de espera pista no zero e a parte principal, táxi Índia Alfa. No ponto de espera, chame torre em 18795, ajuste 1019. 5975, a linha decola, pistola 0, ventana 50 graus, com 7. Decola, daí. Falador, é o gol 759. Bom dia, pronto para a copa. Gol 1759, copia. Yeah. Gol 1759, autorizado Guarulhos, via Upper Zulu 10 após Taubaté. Nível 360, saída da El, Leda Motiva. Primeira curva à direita da coluna da 10. Aciona 5034, controle Salvador opera em 119, decimal 35. Aeroviu Upper Zulu 10, Taubaté, nível 360, da El, Leda Motiva. 5034, transponder 0135.6. Correto, como 759, chame táxi. Correção, chame pushback também. Camarada. Mas quando pronto, Romeu é quente. É, bom dia, o azul 2783, paciente da Tão. Azul 2783, copia. Foi escuta, senhor. Azul 273, autorizado para a vitória da conquista, via roda do plano, nível 180. Decola da pista 10, perfeito saída Argó, após LF. Primeira curva direita, aciona 5040, frequência do controle Salvador, 119.35. 180, autorizado para a vitória da conquista. Decola da pista 10, com curva direita Argó, LF. Após rota do plano de voo, 5040 no transponder, 1935 controle, 2783. Correto, azul 2783, chame em ponto para o feedback acionamento. Preparado, 2783. Bom dia, esta é a Índia, a capital é o seu nome de Guarantel. Confirme matrícula, para passar o chão agora. Está passando Alfa Tango Índia. Passa Tango Índia, confirme o horário do plano. Está para 1-0-0-0. Este é Alfa Tango Eco, Tango Índia, ainda não temos seu plano aqui, vamos verificar junto à sala S. Tem que ficar melhor para mim. Decolou 07, controle 19-35. 19-35, braço ainda. Thank you. autorizado para Veracruz, em rota direta, decola da pista 17, com primeira curva direita, segue corredor axé restrito a 1.000 pés. Aciona 01132, frequência do controle Salvador, 119, decimal 35. Solicitado Veracruz, decola da Amachate, direita, decola da axé. Lançado 01132, controle 1935. Correto, Eco Tango Índia, confirme pessoas a bordo e parte que se encontra. 03, parte 540. Cliente Eco Tango Índia para acionamento de táxi, chame torre em 118, décimo 95. Mesmo aí, sim, senhor. Salvador, bom dia, passarinho 2223, conquista nível 180, se a gente dá hotel. Passarei do 2223, autorizado para a vitória da conquista via rota do plano nível 180. Saída Arbor, após Eleva, decola da pista 10 com primeira curva à direita, transponder 5023, frequência do controle Salvador 119, decimal 35. Sete autorizado, conquista 180, é do Elétrica, decola da 10 com a direita, vai acionar 5023, 6935, passarinho 2223, na 12. Correto, passarinho 2223, sem parar para tiver acionamento. Tá bom. Salve, campeão, bom dia, Papatango Vitor, Índia Juliet. Bom dia, Papatango Vitor, Índia Juliet. Confirme horário do, da navegação? 10, 15, senhor. 1015, ciência, não temos o seu plano ainda aqui, vamos verificar junto com a Calais, agora está. Graças. Sucessão, aposto para ingresso na nossa sede. Salve, Salvador, gol 1649, informação, Júlia, é o hotel. Gol 1649, copia? Prossiga. Gol 1649, autorizado para Porto Seguro via Upper Zulu 44, nível 360. Saída Dael, Leda, após seguro. Decola da pista 10, primeira curva à direita, aciona 5044, frequência do controle 119, decimal 35. Porto Seguro, autorizado nível de voo 360, Upper Zulu 44. Na decolada 10, com curva direita, da El, Lisa, seguro. 5044, transponder 119, decimal 35, controle. Correto, voo 1649, chame para estiver acionamento. 1649. Back acionamento, passarinho 2223. Autorizado, passarelo 2223, chame táxi. Camará para o táxi 2223. Papatango, Vitor, Índia, Júlia, te copia? Próximo. Papatango Vitor, Índia Juliet, autorizado para Serra Novembro, Charlie Lima, via rota do plano direto. Decola da pista 17, com primeira curva direita, segue corredor axé restrito a 1.000 pés. Aciona 0160, frequência do controle em 119, décimo 35. Passa PC em 119,35, à direita da 197, 0160, nacional. Relacionamento de táxi, 118.95, Índia Júlia, única borda, 10. Correto, Vitor, Índia Júlia, pode chamar a torre 2.95. Gracias. Doutor Índia Júlia, o relacionamento é critério, chame táxi. O Tango Índia tá pronto? Pode ser. Sim, pronto, vai ser agulhar. Livre de colagem, pistão 7, ventando 30 graus, 99. Livre de colagem, vai ser agulhar. Vitor de Gilete da interseção, repete para ingressar na frente. Informação em curso ao hotel, confirme parte que se encontra em direção de pista. Então, parte 4. Seguinte, hotel José Serra, aguarde, pode ir. Para o táxi, passaria 2223, 6 horas e 35, Salvador, 51 a bordo. Passaria 2223, autorizado o táxi para o Ponte Terra, pista no zero, via parte principal, táxi 6 Índia Alfa, do Ponte Terra Semi Torre, em 1895, ajuste 1019. Sede, pátio Índia Alfa, Ponte Terra no zero, 11895. Ali mantém no 7, após quando pronto para decolagem, Vitor Lindo Juliette. Decola da 35. Entes, Lula da Lima, aguarde, número 2 para a cópia. Próximo ponto de espera, pronto, passarei 2223. Passarei 2223, torre em 295. De imediato, Sérgio Leco. Abandona a linha do litoral, prossegue para o cruzamento, dá 1028, reporte na final da IMA. Qual é o próximo reportado do setor? Só tem um Boeing 737 a meia milha de Duna. Ah, sim, do tráfego está agilizando o cruzamento da 1028 Serra do Leco. Corre, bom dia, passaria 2223, ponto de espera pronto. Passaria 2222, muito bom dia, autorizado a alinhar e decolar de 0, já 1140 graus, 99. Gente, vai alinhar e decolar de imediato, agilizando 2223. 9345. Juliette, aguarda. Mantenha na 7-2. Correto, hotel Juliette Serra, confirme pessoas a bordo. 09. 09, hotel Juliette Serra, para acionamento táxi, semi-torre em 118-295. 7, vento no 40 graus, 89. Júlio, abraço para a Índia. Bom dia, hotel Juliette Serra, acionamento a critério, chama o táxi. Caso o eco descolhe esse tráfego, reportar no setor, reporte no solo controlado. Reportar no solo controlado, se caso o eco. Estou em Salvador, gol na 755, a 2 milhas do externo, tem um campo à vista. Na 755, continua a aproximação, aguarda a autorização de pouso. Aguarda a autorização, gol na 755. Vitória de Juliette, decolou 30, controle 119-35. 119 com 35, quer cordial, bom dia, agradecer, bom dia, Júlia. Bom dia, Júlia, até a próxima. Passarela 2223, decolou 30, controle 119-35, bom dia. 1935, bom dia. 1935, Passando a 7 no céu. 7 tem livre pouso, pista no 0, vento no 5-0, grau 8-9. Passei, travou, tem livre pouso, pista no 0, gol na 7-5-5. Só confirma o vento, alô? 7-50 com 8. Motel, aguarde, número 3 para a Gol 1-7-5-9, autorizado, chame táxi. Autorizado, para o 0 Azul 2783, está no pátio 3, puxa o decacionamento. Autorizado Azul 2783, chame táxi. 0 Azul, reporta o táxi, 2783. Lima Azul, Delta Lima, confirme a radial para Lapa. Autorizado, decola da 35, senhores, direto Lapa. Gente, será coordenado com o controle? Sim. Azul 4234, copia. Azul 1, prossiga. Azul 4234, autorizado para o aeroporto de Recife, via Ampezulu 17, nível de voo 330. Saída Pucas de Amucaju, decola da 10 com primeira curva à esquerda. Aciona 5042, frequência do controle de Salvador 119 da sinal 35. Autorizado 35330, decola da 10, à esquerda Pucas Caju, Ampezulu 17. 5042, chama controle 1935. O azul 4234. Correto, azul 4234, chame para o feedback sanamento. Azul 4234, aguarde para o feedback. Temos o Boeing da Gol que acaba de sinalizar o feedback no setor. Poxa, aguarde no feedback. Sabatango, Oscar Lima Hotel, confirme parte que se encontra em questão de pista. Parte que se encontra em questão de pista. 055, decola da pista 17 com primeira curva à esquerda, segue corredor forte, inicialmente restrito a 1.000 pés. Aciona 5550, frequência do controle Salvador 119 da 435. Aciona o suporte 055, decola no 7 com direita, com esquerda, corredor forte, 5550, frequência do controle Salvador 135, Oscar Lima Hotel. Correto, Oscar Lima Hotel, apenas confirmando, corredor forte, segue restrito a 1.000 pés até a liberação do controle, confirme pessoal da bordo. 05. 05, Papatango, Oscar Lima Hotel, para acionamento e táxi, chame torre em 118.95. Acordo 3 horas e 10, altera muito claro. Voo na 755, livrou, então. Gol 755, táxi via Alfa, página da Juliet. Gol 1759, autorizado táxi para o ponto de espera, pista no zero, via primeira transição à direita. O ponto de espera chama torre em 1895, ajuste em 1019. 1895, bom dia. Azul 2783, confirme em questão da borda, autonomia alternativa. 3 e 10 de autonomia, 59 a borda, alternativa muito clara. Índia Azul 2783, autorizado táxi para o ponto de espera pista no zero via pátio principal, táxi Índia Alfa. No ponto de espera chame torre em 118.95, ajuste 1019. Número táxi, ponto de espera, torre 1895, 2783. Sejam bem-vindos ao nosso voo com destino a Recife, Fortaleza. Acerto de voo até Recife de uma demora de 10 minutos. É bom. Assim como Recife, Fortaleza. Tem gente um breve tempo bom. Ready to take Alfa Hotel. Confirme. Alfa Hotel ready to take. Text approved for to enter runway 17. Voo no 755 do exato táxi para a posição 11 do bate principal via Juliet. Juliet, 11, via bate, 755. Gente, Oscar Juliet X-Ray, aguarde 4. Solo, 09970, tem uma autorização? 09970, afirmo, Teresina, agora de cópia. Mas escuta. Solo, voo 1649, roll, na 06, footstack, estacionamento. Tapatão, Oscar Lima Hotel, clear to line up and maintain runway 17. Line up and maintain, runway 17, Oscar Lima Hotel. Ah, nossa retaguarda autorizada, quando meia para 9. Azul 4264 para pushback, ponte 1. Azul 4264, após a passagem do ATR da companhia, que irá estar taxando para a ponte espera, com a DNK que pediu solo para pushback de segurança. Possível, após o ATR, pode só pushback. Azul 2773, mantenha o ponto de espera. Eu mantenho o ponto de espera 2773. 2783. 2783. Gol no 759, decolou aos 36, chame o controle em 119 decimal 35. 1935, boa. Número 2 para decolar, mantém o ponto de espera, Papa Romeu Hotel Juliette Serra. Line up runway 7, ready to take off. Aqui o hotel. Hotel, maintain position. Deve ver, hotel. Bom, e voo na 092, passando sem braço. Voo na 092, autorizado pouso, 150 graus, 069. E a rota do plano de voo, decola da pista 35, inicialmente mantém proa até Simões Filhos, 1500 pés, depois direto Lapa, nível 085, transponder 5032. Autorizado 085, transponder 5032. Lulu Delta Lima confirmando, é a primeira manobra após a decolagem, só vai manter proa até Simões Filho. Simões Filho, 1500 pés depois do ECT Lapa, cotejo. Simões Filho, até 1500 pés até após ECT Lapa. Lulu Delta Lima confirmando, mantém proa de decolagem, pista 35, até Simões Filho, 1500 pés, depois Lapa. Após a decolagem, 35, mantendo proa de decolagem até Simões Filho, mantendo 1500 pés após DCT Lapa. Lulu Delta Lima, cotejamento correto, informação em curso hotel. Para o acionamento, chame turno no 8.95, confirme para o B. 8.95, 1, aborto. Papa Romeu, Zulu Delta Lima, parte 5, livre acionamento, chame tanto para o táxi. Com Juliette X-Ray, autorizado destino Serra Novembro, Índia Oscar, via rota do plano de voo. Decola da pista 197, perfil de saída lotar, nível 070, transponder 5567, controle Salvador 119.35. Oscar Juliette X-Ray, cotejamento correto, informação em curso hotel, confirmando PLB 08. Oscar Juliette X-Ray, corrigindo 02, aborto, chame 1-8-9-5 para o acionamento. Para o táxi 4234, temos 1-09 a bordo, 3-40, alternação Gonçalo. Oscar Juliette X-Ray, livre táxi, chame para ingresso. Sente via Índia, ponto espera, 18.5, 2019, 4334, bom dia. Fala, bom dia, Golo 092, ele vai. Bom dia, Golo 092, táxi via Alfa, mantém antes da Juliette. Alfa, mantém antes da Juliette, Golo 092. Arrumei o hotel Juliette Serra, autorizado a linha e manter a pistão no 7. Oscar Lima Hotel, Airborne at 40, turn left, forte, report, crossing runway 28. Over here, I will pass you crossing runway 28, after one down. No 649, táxi até o ponto de espera via Índia, próximo do ponto de espera, chame turno no 8.95, ajuste de altímetro no 019. 1019, autorizado táxi, ponto de espera da leste. Obrigado, bom dia. Papá Romeu, hotel Juliette Serra. Autorizado decolar pistão no 7, 140 grau, 079. Torre, bom dia, Azul 4234, ponto de espera, dama 0, pronto. Azul 4234, mantenha o ponto de espera. Dama 0. Prossiga. 9970, por gentileza, faça um check de equipamento, ok? Como está recebendo agora? 9970, está um pouco baixo, ok? Confia. Prossiga. Federal 9970, autorizado destino Serra Bravo Tango Eco, via Alpes Zulu 20, nível 340. Decolada pista 10, curva esquerda, perfil de saída Momo, transição Nenim, transponder 5046, controle Salvador 119.35. Ah, afirmativo, Federal 9970, autorizado então para Teresina, nível 340, decolada 10 com curva esquerda, saída Momo Nenim. Apres Zulu 20, 5046, 11935, controle. Vai botar para puxa, acionar, Federal. Federal 9970, cotejamento correto, informação em curso hotel. Sou o Salvador, o Papa Romeu, hotel Juliette Serra, está fora do sol. Papa Romeu, hotel Juliette Serra, decolou os 43, curva direita no corredor Chester, controle em 199.35. 199.35, Serra. Papá, pronto. Papá, pronto. Lima. Autorizado ali a manter pistão no 7. Só confirmando, senhor, tinha sido autorizado 35. Copia. Copia, Mike Bravo Uniforme. Mike Bravo Uniforme, autorizado destino Serra, Novembro Serra, Eco, via rota do plano de voo nível 220. Decola da pista 17, curva esquerda, perfil de saída Momo após, conforme rota do plano. Transponder 5036, controle Salvador 119.35. Mike Bravo Uniforme, Cotejo e Sol Destino, Serra Novembro e Serra Eco. Mike Bravo Uniforme, cotejamento correto, chame a turno 895 para acionamento. Papá Romeu Zulu Delta Lima, autorizado decolar, pista 35, no 50 graus 08 nós. Azul 4234, autorizado alinhar e manter, pistão no zero. Ali mandei não no zero para 334. Azul 2783, decolou os 45, chame o controle em 199.35. 1935. Tango Oscar, Juliette X-Ray, livre táxi, chame para ingresso. Confirmo, decolou os 4.6, saída arbor, chame o controle em 1.9.35. Salvador, Zulu, Delta Lima, decolado. Meu Zulu, Delta Lima, decolou os 4.6, chame o controle em 1.9.35. Papá Romeu Zulu Delta Lima, decolou aos 4.6, chame o controle em 1.9.35. 3.5. Papá Romeu Kilo Sierra Lima, confirme parte que se encontra em pista de decolagem. Serra Lima, autorizado destino, Serra Novembro, Vitor Bravo, via rota do plano, DCT, mil pés, decola da pista 17, curva direita, corredor axé, aciona 01 no 31, controle Salvador 119.35 e a turno no 8.95. Serra Lima, controle 1.935. Pelo Serra Lima, cotejamento correto. Para o acionamento, chame a turno 8.95. Informação a TIS Índia, confirme PLB. Pelo Sierra Lima, torre de Salvador de Cien. Quais são? Salvo Salvador Cien. Chame a torre agora, 1895. Salvador, bom dia, papá, papá, papá, Romeu Quilo, Serra Lima, com a Torre Salvador. Estacionamento, chama o copo pro táxi. Azul 4234, decolou 11. É, chama o controle. Chama o controle. 1935, controle, obrigado. Eu aguardo coordenação. Estou aguardo, vamos ver. Uma foto, trote, prossiga. Anima foto, trote, confia em parte que se encontra em pista de decolagem. Lima Foxtrot, confirme. Parte que se encontra em pista de decolagem. O vento 150 graus, 08 nós. Lima, Lima Foxtrot. Lima, Lima Foxtrot, solo ciente, aguarde cópia. Afirmo, Lima, Lima Foxtrot. Papatão, o Índia mantém a escuta. Está valendo o gol 1649? 1649, número 2 para decolagem, mantém a posição. Mantém a posição, não tem posição. Papatango, Oscar Juliette X-Ray, mantenha a proa até 3 mil pés após a decolagem. Autorizado a decolar, 150 graus, 079. Federal 9970, livre acionar, chame pronto para o táxi. Chamará para o táxi. Papatango, Oscar Juliette X-Ray, decolou 5-2, chame o controle em 1-9-35, mantendo proa até 3 mil pés. Controle 1-9-35, mantendo a proa até 3 mil, Oscar Juliette X-Ray. Oi, Cristiano, Lima, chamar para o táxi. Papá Romeu, Quilo, Serra Lima, livre táxi, chame para ingresso, pista 1-7. Livre táxi, reportará. Livre táxi para papá, reportará ingresso na 1-7, Cristiano Lima. Rumo 649, informação para a decolagem, 5 minutos. Tráfego que o precedia, estava na cabeceira 17, executando um perfil de saída lotar, aeronave de baixa performance, curva à esquerda e interfere na sua saída da EL. Mantém a posição e aguarde em autorização para ingresso. Abate a posição então, Rumo 649. Para ingressar na pista. É o Quilo Serra Lima, aguarde para ingresso, pista 7. Mantendo a posição na papá, aguardando ingresso na pista, Quilo Serra Lima. torre, confirme o ajuste pro azul 49 retorno. 020. 020, 90. O 49 retorno. O controle passou no 0 ou no 2 pra gente, espera depois corrige lá. Eu falei 4? O controle passou no 0 ou no 0 ou no 2? Ajuste de altímetro no 020. Tá, pessoal, a gente chegou à altitude do sistema, que estava bem incompatível. Autorizando Serra 90, Serra E, pudesse falar da 35. Mantenho o eixo da Petrolaga PS Moisés, mantendo o número 500, após direto destino, assim para o 105, transponder 5564, controle 1965, Zulu Juliet Serra. Zulu Juliet Serra, cotejamento correto. Para o acionamento, chame a torre no 8.95. Informações por swing de PLB 03, confere. Confere, tem no PLB 45, Zulu Juliet Serra, torre 18.5. Lima Lima Foxtrot, copia. E Salvador, bom dia de Papapá, Zulu Juliet Serra. Papapá, Zulu Juliet Serra. Torre Salvador. Para de taca, 4-5. 5-8. Táxi até o ponto de espera. Chame para o ingresso. Abraço. Salvador. Bom dia, portaria B0 no 8. ELS da 1-0. Força aérea 20-18, continua a aproximação, aguarda autorização de pouso. 20-18, continua a aproximação, aguarda autorização de pouso. Azul 4981 no solo 57, libere a direita, solo 121 decimal 1. Direita, solo 121, decimal 1, azul 49, retorno. Tango Índia, copia? Confia. Tango Índia, autorizado destino, Serra Novembro, Vitor Romeu, DCT 1000 pés, da cola no 7, curva direita, via corredor Axé. Transponder 0132, controle Salvador 1935, torno 8, decimal 95. Obrigado, Serra Novembro, Vitor Romeu, da cola no 7, curva direita, via corredor Axé. Rectango Índia, cotejamento correto. Para acionar, chame a torre no 8.9503 a bordo. Informação em curso Índia. Solo, Salvador Azul 498, no livro na Foxtrot, segue Alfa. Azul 4981, táxi via Alfa, mantenha-se da Juliette. Alfa, mantenha-se da Juliette, Azul 498. Pronto para o táxi. Vai ter o Serra Lima? Vai ter o Serra Lima? Serra Lima. Pelo Serra Lima, autorizado a minha manter pistão no 7. A Lima até no 7, pistão no 7. Autorizada, nem manter, pista no zero. Ali manter, pista no zero, ouro, 649. saída 2018, no solo 58, libere à esquerda, pátio militar. Vou sair 2018, libere à esquerda, pátio militar. Boa. Tirar o 9970, passe até o ponto de espera, 10 via Índia, próximo do ponto de espera, chame torno no 8, decimal 95, ajuste de altímetro 1020. Vive táxi, espera 10, ajustado 1020, ponto de espera 895. Tirar o 9970, por gentileza, faça um cheque do equipamento e faça um novo cotejamento das instruções de táxi. Muito baixo, eu acredito que seja só um problema no headphone, talvez, mas tá um pouco baixo. Tá, eu cheguei com ele assim, deve ter estragado agora esse tempo de sol aqui, então. Fizeram 9970 confirmando, só a instrução via Índia até o ponto de espera no 1895. Via Índia, ponto de espera 108, 1895, federal 9970, como recebe agora? Fizeram 9970, agora melhorou, ok? Obrigada. Acho que é. Capitão Golf Kilo Oscar, confia em paz que se encontra em pista de decolagem. Gol 1649, decolagem 02, chame controle Salvador em 119-35. 19-35, obrigado, até a volta. Papá Zulu de Serra, autorizado o ingresso na pista, chame aliada em campo. Ainda cola da 35 Zulu de Serra. Negativo, Zulu de Serra, reporte alinhado e pronto.